Eu trouxe aqui hoje um assunto que trata do relacionamento entre as pessoas. Então, o título do tema seria Nós Perante os Outros. Nós Perante os Outros. Isso aqui é um artigo escrito pela Sandra Marinho, que ela é palestrante do grupo Espírita Caibar Schutel, lá no Portal da Luz, em São Paulo. E ela escreve sempre, em todas as folhas espíritas, uma coluna que tem como subtítulo Educa a Tua Alma. Então ela fala aqui sobre nós perante os outros. Eu vou começar lendo aqui uma parte para depois comentarmos, porque é muito importante essa questão do relacionamento entre as pessoas. Hoje, ainda mais hoje, né, que as pessoas estão se relacionando cada vez menos, e vocês podem perceber isso, quando vocês vão às vezes num restaurante ou num bar, são quatro pessoas sentadas numa mesma mesa com quatro smartphone, o iPhone, um em cada mão, e eles talvez durante 2 horas que fiquem lá, eles não trocam uma palavra, fiquem somente no smartphone ou no telefone, eles não falam, não há um diálogo, não há uma conversa entre as quatro pessoas. Há uma conversa, sim, eletrônica entre essas pessoas e outras. Então, é muito importante essa questão de relacionamento entre as pessoas. Então, começa assim, às vezes ficamos aborrecidos com as atitudes das pessoas em relação a nós. Muitas vezes ficamos aborrecidos com isso. É comum nos indignarmos com a resposta que alguém nos dá. Muitas vezes nós nos ofendemos, nós nos magoamos com alguma resposta, às vezes um pouquinho ríspida e não muito bem pensada de alguém que dá para nós essa resposta. Ou com a forma com quem somos tratados por alguém de nossas relações e que, de acordo com o nosso entendimento, não teria razão para essas pessoas agirem dessa forma. Quer dizer, pelo nosso entendimento, às vezes não teria razão dessas pessoas agirem dessa forma conosco. Pelo nosso entendimento. É o nosso entendimento. Mas, tem o seguinte. Mas já se perguntamos, será alguma vez, sobre o modo como tratamos as outras pessoas? É uma pergunta. Quer dizer, pelo nosso entendimento, a gente acha que os outros, às vezes, nos tratam mal, nos dão respostas ríspidas. Mas será que nós, como tratamos as outras pessoas? Como que nós somos perante as outras pessoas? Sobre o que pensamos delas? Refletir acerca de tais questões pode nos conduzir a uma chave que tenha a capacidade de abrir o nosso discernimento, abrir a nossa mente para uma vida melhor. Nós compreendermos isso, de que os outros, eles respondem para nós, ou eles agem para nós, exatamente, quase sempre da mesma maneira, às vezes, que nós agimos com eles. É a mesma questão de quando eu vou fazer uma crítica a uma pessoa. A primeira coisa que um psicólogo vai falar, ele vai falar o seguinte: bom, no momento que tu está criticando aquela pessoa, ou que tu está julgando aquela pessoa, uma crítica sobre tal coisa que ela fez de errado, essa crítica serve para ti. É exatamente proporcional. No momento que tu está criticando alguém, é porque essa crítica serve para ti também. E nós não vemos, nós estamos com as ventas nos nossos olhos, nós não enxergamos. Tem umas partezinhas interessantes aqui também. Quantas vezes Quantas vezes nós deixamos de ver ou ouvir as pessoas somente porque acreditamos que elas não merecem tempo ou atenção? Veja bem, às vezes, o nosso orgulho, a que ponto chega. Quantas vezes deixamos de ver ou ouvir uma pessoa ou várias pessoas somente porque nós acreditamos, nós temos um pré-conceito, né, de que ela não merece o tempo. E que nós teríamos que dar atenção a ela. Será que nós já experimentamos dar atenção a uma pessoa que nós achamos que não mereça atenção? Outro ponto crucial que André Luiz escreve, o André Luiz: frequentemente nós pensamos na crítica com os outros que nos possam alvejar e esquecemos-nos de que, igualmente, dos nossos que recebemos a força para viver. É aquilo que eu disse primeiro. Aquilo que tu olha para o outro e que tu sente, digamos assim, uma crítica, essa crítica, ela é para ti também. Já refletiram sobre isso? Quanto tempo precioso despendemos pensando exatamente nas críticas que podemos receber dessa ou daquela pessoa? Aí é quando nós nos colocamos na defensiva. Quando nós nos colocamos na defensiva é quando nós nos escondemos e perdemos tempo por causa do medo que nós temos de que as outras pessoas façam suas críticas ou seus comentários negativos contra nós. Um tempo precioso. Quando nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer. Nós somos donos do nosso caráter, nós somos donos do nosso livre-arbítrio. E se os outros têm que fazer alguma crítica, bom, ótimo, que seja. E em casos mais graves, há indivíduos que modam sua existência em função dos outros. Em certos casos, existem indivíduos, pessoas, que moldam, vejam bem, eles moldam sua própria existência em função dos outros, para não ser alvos de determinada pessoa ou de determinado grupo. Eles se moldam, esses aí que são os camaleões sociais. Vocês já ouviram falar dos camaleões sociais? Eles se moldam de tal forma a sua existência porque eles não querem parecer, digamos assim, errados ou aparecer, digamos, ser criticados por um grupo ou por uma outra pessoa. Eles se transformam. Quer dizer, o grupo, ao invés dele ser aquilo que ele tem que ser, na sua vida existencial, naquilo que ele veio para ser aqui nessa atual encarnação, não. Ele se molda para ser aceito no grupo, para ser aceito na tribo. É incrível. E existem muitas pessoas que fazem isso. É o verdadeiro camaleão social. Tem uma outra partezinha que dá para ler ainda. Essa atitude só retarda o processo evolutivo, o camaleão social. Ele só retarda o seu processo evolutivo, pois tais indivíduos, ao desperdiçarem tanto tempo preocupado com o que os outros vão dizer ou fazer em relação a eles, acabam deixando para trás preciosas oportunidades de aprendizado e de verdadeira felicidade, pois se encontram paralisados pelo medo da crítica. Vejam bem como é profundo isso aqui. Pessoas deixam de ser felizes pessoas deixam de fazer realizações, de acometer, de realizar coisas que vieram para essa existência para serem realizadas. E não fazem tudo isso porque medo das críticas. Nós não temos que ter medo da crítica. Quando a nossa consciência nos diz que o que nós estamos fazendo é certo, nós devemos fazer. Não é proibido ser feliz. Não é proibido tu ajudar uma pessoa no meio da rua e os outros vão te olhar assim, de cara virada. Não é proibido nós aceitarmos. Agora, a questão das diferenças culturais, das diferenças de sexo, não é proibido. Muitos não aceitam porque as pessoas vão pensar deles uma monte de coisas ruins. Não, eu não aceito isso porque, se os caras sabem que eu aceito esse tipo de coisa aí, que eu concordo com isso, eles vão me criticar, eles vão me crucificar, eles não vão nem mais aceitar no grupo de amigos. Eu não vou ser nem mais convidado para o churrasquinho do final de semana. É isso, gente. Nós perante os outros. É isso que acontece. Tem mais um pedacinho muito interessante aqui. Por outro lado, devemos ter boa vontade para receber e avaliar as críticas que recebemos e aproveitá-las, agarrá-las com as duas mãos, aproveitá-las, se for o caso verdadeiro, para fortalecer nosso ponto forte, nossos pontos fortes, e eliminar os pontos fracos da nossa personalidade. Uma crítica bem feita contra mim vai fortalecer, eu pelo menos vou fazer com que fortaleça os meus pontos fortes, e que os meus pontos fracos que provocaram a crítica, eu elimine. O mundo, ele foi evoluindo pelos questionamentos, pelas críticas. Vocês já imaginaram um mundo onde ninguém criticasse e ninguém fizesse questionamentos? Duvidassem de alguma coisa? Que mundo seria esse? Todo mundo pensasse a mesma coisa. Passei meu tempo. Então, vamos fazer um raciocínio lógico e vamos ser somente aquilo que nós podemos ser, sem medo de viver, sem medo de ser feliz, sem medo, às vezes, de colocar nossa ideia quando nós temos argumentação lógica e coerente de nossa ideia. Muito obrigado.